Alô, alô, quem é? Sou eu mesmo. Tu deixou tua calcinha no meu box. De propósito que eu sei, é um veneno. Me liguei. Sobra tempo pra lembrar como tu é quente por dentro. Seu corpo vira meu templo. Janela sua quando tua boca cola. Nua, foda. O que ilumina é só a lua. Nossa, minha maluca porra, louca.com. Deixa eu dirigir esse pônei bom. Essa garrafa trava a porta, eu ser maluco não assustar você. Droga pra anestesiar e sexo não tem porquê. Só vontade de pular, liguei pra lembrar você. Pode passar pra buscar, só desculpa pra te ver. Cê vai ter que desculpar. Nossa flow é prosa, é sacanagem. Sei que sabe bem das minhas verdades. Quando eu te trombo pela tarde, você sabe, já sabe, tá ligada nas maldades de ai, ai, ai, ai, ai. Me perco no tempo, pra onde que isso vai? 4 da tarde olhando seus haikai. 7 da noite cê dá um beijo e sai. Oi, oi, oi, oi, bye, bye. Ai, ai, ai, ai, ai. Me perco no tempo, pra onde que isso vai? 4 da tarde olhando seus haikai. 7 da noite cê dá um beijo e sai. Oi, oi, oi, oi, bye, bye. Enquanto tá sendo um que é meu, ela falou que quer o meu. Isqueiro pra acender seu baseado, ouvindo um badu. Tocou meu lado fraco. E a noite vai seguindo assim. É tudo tão desarrumado. É que eu tava sem sinal. Enquanto acendo um que é meu, ela falou que quer o meu. Isqueiro pra acender seu baseado, ouvindo um badu. Tocou meu lado fraco. E a noite vai seguindo assim. É tudo tão desarrumado. É que eu tava sem sinal. Queimei pneu quando fui te encontrar, gastei saliva pra te fazer me entender. Queimei neurônios pra elaborar o plano perfeito que levasse até você. Minha estrela cadente, olho e cara de inocente. Mente e coração blindado pra proposta indecente. Daquelas que a gente sente de repente. A pupila dilatada como sempre. O que parece vir como quem não quer nada. Me deixem navegar nos teus sonhos. Piloto de bordo enquanto componho. Da gaveta do meu peito eu tiro os meus tons. Na cabeça eu crio um mundo e deles meus sons. Nas suas curvas gosto de passar com calma. O seu tempero aguça o meu paladar. O gosto de você que sai da minha palma. Me chama de bike pra me pedalar. Nossa flow é prosa, é sacanagem. Sei que sabe bem das minhas verdades. Quando eu te trombo pela tarde, você sabe, já sabe, tá ligada nas maldades de ai, ai, ai, ai, ai. Me perco no tempo, pra onde que isso vai? 4 da tarde olhando seus haikai. 7 da noite cê dá um beijo e sai. Oi, oi, oi, oi, bye, bye. Ai, ai, ai, ai, ai. Me perco no tempo, pra onde que isso vai? 4 da tarde olhando seus haikai. 7 da noite cê dá um beijo e sai. Oi, oi, oi, oi, bye, bye.